Mais dinheiro pra alimentar meu sonho, uma camela pro meu filho, pra minha mãe, uma casa mobiliada, som, TV de plasma. Profissão é perigo, formado desde os 8. Nota 10 em matéria de tal de pouco. Em rato cinza que só quer ganhar minha cota. Tira os olhos, seu aqui comédia não cola, não. Pintou dinheiro, tô no meio. Profissão perigo, agência bancária, caixa eletrônico, refém. Os gurus não querem saber o ponto fraco da minha fortaleza. Porque aqui onde eu tô, muitos querem se mostrar. É um 12 de menor, vem na febre. Quanto mais grana, melhor. Dinheiro no bolso, abre caminho. Outros vi por aqui, teu mesmo destino. Rapidinho virou.